atrás, muito mais daqui pra frente. Liberdade, muita paz na mente com os ideais, pra não ficar pra trás, atingindo meios legais, caminhando com os reais e mostrando que é capaz. Pra criança uma bala doce e menos bala de doce, sem malandro com toda pose, mais trabalho do que close, mais escola do que bar, bem mais sorte do que o azar, menos jogo pra não viciar. Sempre família em primeiro lugar, se fizer filho vai criar, e não joga em qualquer lugar, mais equipe pro hospital, um mergulho pra cicatrizar, mais justiça sem carnaval, menos político pra nos roubar, bem mais emprego pra trabalhar, menos gente pra te assaltar. O mais é bem confuso e o menos é o intruso. Aí cê entra em parafuso. E agora que porco eu uso? Mais moeda pra quem tá luta e não foge da disputa. Não muda sua conduta, não se vende com a prostituta. Eu quero mais comida na mesa de quem precisa, que luta nessa batalha, suando sempre a camisa. Quero mais igualdade e justiça nesse país. Quero menos Zé Ruela empinando o falso nariz. Quero mais lazer pra quem tem sede de viver. Quero ver o pôr do sol e não a merda da TV. Quero saúde, educação e um pouco mais de atenção. Quero enxergar a sinceridade nos olhos de cada irmão. Quero vencer os obstáculos e chegar até o final. Quero dizer para os meus netos que o vô não foi um boçal. Quero registrar toda a ideia que escrevi. Quero plateia, beat, mic para os bons MCs. Quero a vitória do sofredor que acredita no seu valor, calando a boca dos comédias e do maldito traidor que se faz de amigo, mas prova sempre ao contrário. Agora sente o gosto amargo na garganta, otário. 360 graus, 360 graus, 360 graus, 360 graus.